espada de papelão, espada de papelão. E vivo o chicote no silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão. Pobres, gritem comigo, abaixo Dom Quixote, que só nos emberra de neblina, de neblina. E vivo o Archote que incendeia a terra, mas ilumina, mas ilumina. Onde rasgar o nevoeiro, onde rasgar.